queria dar uma nota. Neste momento a nossa região e a nossa região e o nosso concelho não têm até este momento nenhum caso positivo. Como vimos, há alguns casos de quarentena, mas sem preocupação por aí além. Os únicos que têm uma preocupação só são dois casos. Um deles tem estado a evoluir muito bem e por isso esperemos que neste momento que só esses dois casos. Por isso devemos... Quantos casos temos de quarentena, Sr. Presidente? Estamos em uns 8. 8 de quarentena, dos quais 2 a inspirar maior cuidado. E a minha palavra hoje também era para os empresários das empresas de concessões. Queria-lhe dar uma palavra de agradecimento só a uma empresa que até agora não a consegui ainda contactar, de um trabalho, mas tenho falado com todos, e quero deixar aqui uma palavra a todos os empresários que, dentro do seu grau de responsabilidade que tiveram, a maior parte das fábricas vai, neste momento, diria, só me falta contactar uma que não consegui, ontem durante a tarde e à noite, quero agradecer-lhe a disponibilidade que eles tiveram pela sensibilização que fiz em relação ao fecho das próprias indústrias de têxtil, porque tem muitas pessoas e que se poderiam tornar alvos fáceis do vírus. Isto quer dizer que os empresários têm várias empresas que estão a acabar algumas encomendas e a seguidamente vão fechar. Isso, por isso, mais de 2/3 que estão no têxtil estarão neste momento, talvez mais, até mais de 2/3 estarão, porque era preciso salvaguardarmos essas pessoas nessas empresas. E quero deixar esta palavra porque os empresários foram sensíveis que a vida dos seus funcionários é mais importante do que qualquer outra atitude. E a atitude é fazer com que essas pessoas sejam recolhidas. Mas olha, portanto, quantas empresas é que então vão fechar as portas que já têm confirmadas, então? Tinha que estar agora a contar, 1, 2, 3, 4, para cima de 4 e faltará só uma. Portanto, 4 empresas já estão confirmadas que vão fechar as suas portas. Isto envolverá quantas pessoas estarão envolvidas, mais ou menos? Não tenho agora neste momento, mas é um número bastante considerável. Uhum. É um número bastante considerável e por isso é que as pessoas também, nos seus postos de trabalho, estas empregadas têxteis apresentavam alguma intranquilidade, absolutamente natural, quer dizer, porque ouvem as notícias. E eu também quero deixar esta palavra dos empresários. Como disse, há uma empresa que tem tido dificuldades, que não consegui, deram uns números de telefone e não consegui ainda contactar, mas as outras tenho e espero ainda esta manhã. Já também tentei de manhã e agora estava numa reunião, porque senão já teria feito esse trabalho de sensibilização à última empresa que falta fechar. Também a própria Acorfato, que não tem instalações em Oliveira do Hospital, que é em Vila Nova de Oliveirinha, mas como sabem, os proprietários são da Bobadel, são do concelho e a 80%, se calhar, dos trabalhadores pertencem ao concelho de Oliveira do Hospital. E essa também já fechou. Também houve esse cuidado, até porque quando olhamos para a Acorfato, achamos muito que é uma empresa de Oliveira do Hospital, por os empresários serem do concelho de Oliveira do Hospital. E por isso também quero uma palavra também para eles todos. Mas deixe-me agora dizer que eu acho que, como tem percebido, eu tenho vindo numa defesa intransigente de reunirmos as condições para que este temporal passe. E por isso hoje quero anunciar aqui, em primeira mão, que a senhora delegada de saúde de Oliveira do Hospital, em conversas comigo, achámos por bem, e tenho também muitas responsabilidades nisto, por isso também quero enaltecer o papel da senhora delegada de saúde, a doutora Guiomar, que me tem acompanhado e que tem estado sempre lado a lado, e que temos estado os dois muito preocupados, e por isso ela determinou que todas as pessoas que regressem ao concelho sejam obrigadas a fazer uma quarentena. Poderia-se dizer que esta medida é excessiva, mas não é uma medida excessiva, porque temos vindo e com esta medida fazemos com que algumas pessoas, de uma irresponsabilidade enorme, que têm regressado de zonas de risco, não obedeçam, porque não tínhamos como fazer com que essas pessoas obedeçam. E tínhamos pelo menos 3 casos no concelho de Oliveira do Hospital. E nós temos a seguir isto, e as pessoas que regressam a Oliveira do Hospital muito atentamente com os seus presidentes junta para ele a sua proximidade e que vão comunicando à Câmara Municipal, e por isso há aqui este trabalho. Este é um trabalho de todos e não podemos deixar alguns, pela sua responsabilidade, nos transformem o concelho num campo de morte. E eu não vou permitir, e devemos tomar estas medidas. Quero agradecer à senhora delegada de saúde pelo seu empenho, pelo seu trabalho e por ter feito este despacho a determinar que as pessoas que não residem habitualmente no concelho e que regressam ou que vão regressar a este concelho com proveniência do estrangeiro ou zonas de contágio comunitário do país, permaneçam em isolamento profilático durante 14 dias a contar da sua chegada. Esta determinação e este despacho da sua delegada de saúde permitiu-me que também com a Guarda Nacional Republicana, e também quero deixar uma palavra ao seu comandante e a todos os seus efetivos, que essas pessoas que têm estado a brincar com a saúde dos outros, não lhe permitimos que eles continuem na rua como têm feito. E é um aviso sério, porque são com a saúde dos outros não se brincam. E qualquer um de nós está sujeito a infectar os outros. E por isso eu tenho a obrigação de defender os mais idosos, porque essas pessoas não pensam nos seus avós, nos seus filhos avós que têm outras idades e que têm uma fragilidade muito grande perante este vírus. E por isso quero dizer que estamos a comungar com a Guarda Nacional Republicana, da Oliveira do Hospital, com a Senhora Delegada de Saúde e com o município e com a minha, com todos os meus agentes da Proteção Civil e com a minha equipe como a Proteção Civil do Distrito de Coimbra, estamos a trabalhar e a fazer uma luta imensa para conter o possível risco de contágio e implementando medidas absolutamente rápidas. Eu sei e sublinho que esta medida tem uma grande complexidade e que por ocasião, estamos aproximados à ocasião da Páscoa, onde regressam milhares de pessoas ao Oliveira do Hospital. Mas temos que fazer sentir isso às pessoas, que se calhar é melhor neste momento não virem ao Oliveira do Hospital, mas se vierem, as condições são estas. E por isso temos aqui a salvaguardar a saúde pública e a prevenção da propagação do Covid-19. Sr. Presidente, e como é que espera implementar e obrigar estas pessoas a fazer quarentena? Portanto, através da GNR... A primeira medida é sensibilização pelos seus presidentes de junta, já que é uma determinação. Pelos seus elementos da junta, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que o rodeiam. Depois, logicamente, os casos mais, como nós já fomos obrigados hoje a acionar alguns casos de fecho de alguns estabelecimentos, também com a própria GNR, já hoje fomos obrigados, até porque a lei assim o dita, e há também pessoas que são teimosas e pessoas que, na minha opinião, que não estão preocupadas nem com a saúde deles, nem com a saúde dos outros. E por isso fomos obrigados a tomar algumas medidas duras, não são simpáticas, mas também não me preocupa, porque a minha consciência terá que, se no final do balanço, eu tenho que tomar pela proximidade. O Governo tem medidas a nível nacional, mas nós, os municípios, também tomamos medidas. E eu estou aqui para defender todos os oliveirenses. Foi isso que para eu fui eleito, e para defender, sobretudo, as pessoas mais frágeis, as pessoas que têm problemas de saúde, os problemas dessas pessoas, de afetar essas pessoas. E por isso isto é um trabalho gigantesco. Já tivemos os incêndios, que foi um trabalho gigantesco, e já, sou sincero, até pelo estar na reta final, não esperava ter este outro desafio ainda maior que o dos incêndios. Sem menosprezar e sem dúvida, onde nós tivemos um número de mortes elevado, e por isso não estou. E por isso não quero atravessar outra tragédia. Quero defender o meu povo, quero defender as pessoas e quero defender todos. Quero defender todos os oliveirenses. Aqueles que são meus amigos, aqueles que não gostam de mim, aqueles que são meus inimigos. Eu, como Presidente da Câmara, não tenho inimigos e por isso quero dizer, até para esses, eu desejo proteger absolutamente todos. E por isso temos mais um conjunto de medidas. Eu acho que esta eu estou a anunciá-la em primeira mão neste momento. Sairá brevemente, logo a seguir a esta entrevista, sairá a nível nacional, através da Lusa. Mas temos um conjunto de medidas de sensibilização onde os seus presidentes junta, as juntas de freguesia são muito importantes, pela sua proximidade, no fecho dos parques infantis, no fecho dos jardins, no fecho nos espaços de lazer, nos fechos dos cemitérios, nos campos desportivos ao ar livre, todo um conjunto de medidas. Esta batalha só será ganha por nós todos, se estivermos todos unidos e dar as mãos, e pensarmos nos outros, pensarmos nos nossos vizinhos, pensar naquelas pessoas. Isto só se ganha com isolamento social. Não sou eu que o digo. É uma experiência da China, é uma experiência de portugueses que têm estado, que estiveram na China, no epicentro de onde este vírus partiu, que o dizem. Bastaria irmos aos Facebooks, à imprensa, e percebermos casos dramáticos, como eles conseguiram. Isto faz-se pelo isolamento, faz-se pelo distanciamento em relação às pessoas, faz-se por uma consciência coletiva que eu acho que a maioria dos oliveirenses têm, mas não poderemos que poucos ponham em causa esse grupo todo, porque isso não é legítimo. E também quero dizer, a minha perspectiva é que numa democracia, sem autoridade é uma bandalheira. E nós temos uma democracia que tem leis que são para se cumprir. É isso que nós temos a fazer, é esta forma como encaramos esse desafio, porque queremos chegar ao final e termos o menor número de pessoas afetadas no Conselho de Oliveira do Hospital. Sabemos que não dependemos de nós. Sabemos que há pessoas que entram em Oliveira do Hospital de outros conselhos e que nos podem. Não temos neste momento hipótese de controlar toda esta situação. Exceto se tivermos alguns casos, eu vou lhe dizer, se tivermos alguns casos numa aldeia, eu partirei para medidas extremas em termos de isolamento para depois não tal como se fez noutros conselhos. Porque nós podemos isolar um bairro, nós podemos isolar uma aldeia. E é isso que eu não quero e é essa consciência que eu quero dizer às pessoas. Se todos nos defendermos, isso não vai ser preciso. Porque pode ser, não é preciso só isolarmos um conselho. Se houver uma aldeia que tenha muitos focos, nós isolamos a aldeia. E a partir dali faremos o nosso trabalho. Por isso estou hoje aqui a anunciar coisas. Nós temos vindo a evoluir, como sabe, eu tenho vindo a ter posições, anunciei isso antes do próprio Escolas Fechar, já se fosse o Primeiro-Ministro e eu fechado. Eu quero dizer que concordo com a maioria das decisões deste Governo. O Primeiro-Ministro tem estado à altura, na minha opinião. Quem não me pareceu que estivesse à altura também, não deixo de dizer aqui, foi o Sr. Ministro da Administração Interna e os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, que na minha opinião deveríamos ter tido ser muito mais rígidos nas entradas ao nível dos nossos aeroportos e que chegaram muitas pessoas de zonas afetadas e onde não houve nenhum cuidado para os trabalhos. Claro, terão sido medidas tardias, não é? Isso foi um erro enorme que o pagaremos mais à frente. Mas de qualquer maneira, também não é a altura, como eu disse, penso que o Primeiro-Ministro tem estado à altura dos desafios do país, tirando este pequeno senão, mas que há aqui um esforço coletivo. Também queria deixar aqui uma palavra para o Dr. João Pimentel, da Administração Regional de Saúde. O Dr. João Pimentel tem sido um homem que tem feito reuniões comigo, que me tem dado contactos sobre o Pinhal Interior, onde eu tenho todos os dias em relação. Nós pertencemos ao ACES do Pinhal Interior, como sabem, e onde não temos ainda nenhum caso, e onde temos só 9 casos suspeitos. E nós somos, como sabem, entre o Conselho de Petrógão, os conselhos mais do Pinhal, a seguir a Penela, naquela zona de Penela. Por isso, é aquilo que eu digo, que só com medidas radicais, medidas que nós conseguimos ganhar esta guerra. E todos nós temos familiares, temos pessoas que amamos, temos pessoas que às vezes não são nada, mas que são tanto como as do nosso sangue, e nós queremos todos, não queremos ver partir nenhuma das pessoas. E por isso, isto é uma luta com um inimigo enorme, e todos temos que estar muito determinados e todos ter uma consciência cívica de responsabilidade em relação aos desafios que nós temos. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado então por este ponto de situação, também por partilhar com a Boa Nova todas estas medidas. Quero agradecer à Boa Nova também todo o trabalho, aos nossos órgãos de comunicação social, ao Folha de Centro, ao Centro TV, porque nos dão-nos uma ajuda enorme. E também queria aqui anunciar uma coisa. Nós vamos começar a fazer higienização, foi uma nota que ele me passou, e deixo-me voltar só um bocadinho atrás. A Câmara Municipal contratou serviços, contratou empresas para fazermos higienização de espaços públicos também. Isto é, de ruas, à frente das farmácias, onde há maior ajuntamento, onde frente aos supermercados, nas ruas públicas, não interviremos na parte privada, mas também vejam a nossa preocupação. O nosso orçamento, mais uma vez eu digo, neste momento não está ao serviço de nenhuma obra física, porque o nosso orçamento municipal e o equilíbrio financeiro que tem a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital está ao serviço dos seus munícipes, também da região, dos munícipes, porque os munícipes que vivem junto à nossa fronteira também acabam por ser nossos, e por isso quero dizer que a minha opção política é clara. O povo elegeu-me para eu tomar opções políticas, claro, e não utilizei o slogan "a prioridade são as pessoas", a minha prioridade são as pessoas, não é um slogan falso. Nós temos que o demonstrar na prática. E era bom que todos os políticos não estivessem só um dialético e não fossem capazes depois de o aplicar. E por isso eu quero deixar aqui este cuidado de higienização de edifícios, de ruas,